Fecheiro 83, página 792. Apenas mais algumas coisas a fazer. Três, para ser exata. Três ações derradeiras. Primeiro, comer. Não era bonito deixar mel com o corpo carente devido à fome. Além disso, a comida andava melhor desde que eu participava nos raids. Algo desejável em vez de suportável. Pedi a Ian que a fosse buscar e a levasse para o meu esconderijo, no campo, onde as espigas de trigo meio crescidas substituíam as de milho. Disse-lhe a verdade para ele me ajudar. Andava a evitar Jamie. Não o queria assustar com a decisão. Para ele, seria mais difícil do que para Jared ou Ian, cada qual defendia um lado. Jamie amava as duas. E esta situação faria com que ele se sentisse ainda mais dividido. Ian não voltou a insistir no assunto. Comeu comigo em silêncio, envolvendo-me a cintura firmemente. Segundo, visitar Luzinha e Jody. Ao chegar, esperava ver três criocontentores reluzentes no cimo da secretária do Doc. Pelo que fiquei espantada ao deparar-me apenas com os dos regeneradores ao centro. Doc e Kyle pairavam sobre a cama onde Jody jazia inerte. Dirigi-me a eles rapidamente, pronta a perguntar-lhes onde estava a Luzinha. Mas, entretanto, vi que Kyle tinha um criocontentor ocupado, aninhado no braço. Tens de ter cuidado com isso, murmurei. Doc apalpava o pulso de Jody, contando em voz baixa. Ao ouvir-me, comprimi os lábios numa linha delgada e teve de reiniciar a contagem. Sim, o Doc avisou-me disso, confirmou Kyle, sem deixar de fitar o rosto de Jody. Debaixo dos olhos dele, começava a surgir uma série de manchas negras idênticas. O nariz estaria outra vez partido? Eu tenho cuidado. Só não a queria deixar sozinha ali. Ela estava tão triste e era tão querida. Tenho a certeza de que ela iria apreciar isso se soubesse. Ele anuiu com um aceno de cabeça, mantendo o olhar em Jody. Há qualquer coisa que eu deva fazer aqui? Posso ajudar de alguma maneira? Conversa com ela, chama-a pelo nome. Fala-lhe de coisas que ela recorde. Fala-lhe da luzinha. Isso deu resultado com a hospedeira da regeneradora. Mandy, corrigiu Doc. Ela diz que não é bem assim, mas que anda perto. Mandy, repeti, mesmo que não precisasse de o lembrar. Onde é que ela está? Com a Trudy. Acertámos em cheio. Ela é a pessoa ideal. Acho que conseguiu fazê-la adormecer. Ainda bem. A Mandy vai recuperar. Espero que sim. Doc sorriu, o que não lhe alterou muito a expressão abatida. Tenho muitas perguntas a fazer-lhe. Observei aquela mulher pequena. Ainda me parecia impossível acreditar que ela era mais velha que o corpo que a usava. O seu rosto apresentava-se lasso e sem expressão. Fiquei um pouco assustada. Havia nela tanta vivacidade com luzinha no seu interior. Será que a Mel... Ainda aqui estou. Eu sei. Vais ficar bem. Tal como a Graciosa. Ela retraiu-se e o mesmo sucedeu comigo. Jamais como a Graciosa. Toquei suavemente no braço de Jody. Ela tinha bastantes aspectos em comum com Graciosa. Pele morena, cor de azeitona, cabelo negro e estatura pequena. Quase podiam ser irmãs. Com exceção de o rosto doce e pálido de Jody jamais poder apresentar um ar repulsivo. Kyle não conseguia dizer nada, limitando-se a segurar-lhe na mão. Assim, Kyle, sugeri, voltando a afagar o braço. Jody? Jody, estás a ouvir-me? O Kyle está à tua espera, Jody. Ele meteu-se em grandes sarilhos para te conseguir trazer. Todos lhe queriam bater até ficar sem sentidos. Sorri com ironia para o homenzarrão. e vi-lhe os lábios a curvarem-se levemente nos cantos, embora ele não erguesse os olhos para ver o meu sorriso. O que não me surpreendeu nada, afirmou Ian ao meu lado. Quando é que isso foi uma novidade, hã, Jody? Gostei tanto de te ver de novo, minha querida. Embora me pergunte se sentirás o mesmo. Deves ter passado umas boas férias, livre deste idiota durante tanto tempo. Até o irmão falar, Kyle, de olhar colado à minha mão, não tinha reparado que ele estava ali. Lembras-te do Ian, claro. Nunca consegue chegar-me aos calcanhares em nada, mas não desiste. Então, Ian, continuou Kyle, sem nunca mover os olhos, tens alguma coisa a dizer-me? Não me parece. Estou à espera das desculpas. Vai esperando. Consegues acreditar que ele me deu um pontapé na cara, Jodes? Sem motivo algum. E é preciso um motivo, Jody. Era curiosamente agradável aquela troca de galhardetes entre irmãos. A presença de Jody contribuía para eles o fazerem com leveza e ironia, com graça e gentileza. Só por isso eu teria acordado. Se fosse ela, já estaria a sorrir. Continua, Kyle, murmurei. É mesmo assim, ela acaba por voltar. Senti vontade de a conhecer, de ver como ela era. Conseguia apenas imaginar as expressões de Luzinha. Como seria o primeiro encontro entre Melanie e toda a gente que ali vivia? Seria igual para eles? Como se não houvesse quaisquer diferenças? Iriam perceber que eu tinha mesmo partido? Ou Melanie limitar-se-ia a preencher o meu espaço? Talvez a considerassem totalmente diferente. Talvez tivessem de se adaptar a ela. Talvez ela se ajustasse de uma maneira de que eu nunca fora capaz. Imaginei-a como se me imaginasse a mim, no centro de uma multidão de rostos acolhedores. Imaginei-nos com o Liberto nos braços e com todos os humanos que nunca tinham verdadeiramente confiado em mim, a dirigirem-me sorrisos de boas-vindas. Porque me provocava aquilo lágrimas nos olhos. Eu era assim tão insignificante? Não, assegurou Melanie. E eles vão ter saudades tuas, claro que vão. As melhores pessoas daqui vão sentir a tua falta. Parece que ela, por fim, tinha aceitado a minha decisão. Não aceitei, discordou Melanie. Só não consigo encontrar forma de te impedir. E sinto que o momento está próximo, o que também me deixa assustada. Não é curioso? Estou completamente aterrorizada. Já somos duas. Noah? Chamou Kyle. Sim? Peço desculpa. De quê? De tentar matar-te, disse ele com um ar natural. Acho que estava errado. Ian soltou uma interjeição de espanto. Doc, diz-me por favor que temos aqui uma maquineta que dê para gravar. Não, lamento, Ian. Este abanou a cabeça. Este momento deveria ficar registado. Nunca pensei que iria viver para ver o dia em que Kyle ou Xi admitia estar errado. Vá lá, Jody. Isso era motivo suficiente para te fazer acordar de choque. Jody, minha querida, não me defendes? Diz ao Ian que nunca estive errado. Kyle riu-se baixinho. Aquilo era tão bom. Era bom saber antes de partir que Kyle me aceitava. Nunca esperara tanto. Não havia mais nada a fazer ali. Não havia qualquer motivo para ficar mais tempo. Jody iria voltar ou não, mas qualquer que fosse o desfecho, ele não alteraria o caminho que traçara. Por isso avancei em direção à minha terceira e última ação. Mentir. Afastei-me da cama, respirei fundo e estiquei os braços. Estou cansada, Ian, afirmei. Seria de facto uma mentira? Não me soou a falso. Tinha sido um longo, longo dia. Este meu derradeiro dia. Descobri que estivera acordada a noite inteira. Já não dormia desde o último raid. Deveria sentir-me exausta. Ian assentiu com a cabeça. Deve estar mesmo. Ficaste junto à Mandy a noite inteira? Sim, confirmei com um bocejo. Desejo-te uma boa noite, Doc, disse Ian, impelindo-me para a saída. Boa sorte, Kyle. Nós voltamos de manhã. Boa noite, Kyle, despedi-me. Até depois, Doc. Este olhou-me com uma expressão severa. Mas Ian estava de costas para ele e Kyle não tirava os olhos de Jody. Respondi-lhe com um olhar firme. Ian acompanhou-me através do túnel escuro sem pronunciar uma palavra. Fiquei satisfeita. Não iria conseguir concentrar-me no que ele dizia. O meu estômago revolvia-se e retraía-se em convulsões anormais. Chegar ao fim, com todas as tarefas terminadas. Só tinha de aguardar um pouco mais e manter-me acordada. Embora estivesse cansada, não seria difícil. O meu coração palpitava como se um punho me atingisse as costas por dentro. As coisas não iam arrastar-se mais. Tinha de ser naquela noite. E Mel também o sabia. O que acontecera durante o dia com Ian aconselhava a que assim fosse. Quanto mais tempo ficasse, mais lágrimas, discussões e lutas iria provocar. E mais possibilidades haveria de me descair. Ou outra pessoa qualquer. E Jamie saber a verdade. A Mel teria de lhe explicar depois de tudo acontecer. Era melhor assim. Muito obrigada, pensou Mel. As suas palavras fluíram rapidamente como numa explosão, com medo a anular o efeito da ironia. Desculpa. Custa-te muito? Ela suspirou. Como me pode isso custar? Faço tudo o que me pedires, Noah. Toma conta deles. Era o que faria de qualquer maneira. Do Ian também. Se ele me deixar, desconfio que não esteja muito de acordo. Mesmo se ele não deixar, farei tudo o que puder por ele, Noah. Prometo-te. Ian parou no corredor, do lado exterior das portas vermelha e cinzenta, que davam acesso ao quarto dele. Ergueu as sobrancelhas e eu disse-lhe que sim, com a cabeça. Deixei-o pensar que ainda me continuava a esconder de Jamie, o que também era verdade. Ele fez deslizar a porta vermelha para o lado e eu dirigi-me ao colchão, pelo lado direito. Enrosquei-me ali, com as mãos trementes e crispadas sobre o coração a bater, tentando escondê-las debaixo dos joelhos. Ian enroscou-se ao meu lado, puxando-me contra o peito. Isso teria sido bom. Sabia que acabaria por se estender para todo o lado, mal adormecesse profundamente, à exceção de ele detectar a minha agitação. Noah, tudo se irá compor. Nós vamos arranjar uma solução. Eu amo-te de verdade, Ian. Esta foi a única forma de lhe dizer adeus. A única que ele iria aceitar. Sabia que o recordaria mais tarde e compreenderia. Amo-te com toda a minha alma. Eu amo-te de verdade, minha nómada. Ian roçou com a cara na minha até encontrar os meus lábios. A seguir beijou-me devagar e com suavidade. No meio da escuridão, a torrente de lava dilatou-se languidamente para o centro da terra, até eu deixar de tremer tanto. Dorme, Noah. Deixa isso para amanhã. As coisas não mudam durante a noite. Assenti com a cabeça, movendo o rosto contra o seu, e suspirei. Ian também estava extenuado. Não tive de esperar muito. Olhei absorta para o teto. As estrelas tinham avançado sobre as frestas. Agora havia três, quando anteriormente só havia duas. Observei-as a piscar e a palpitar através da negrura do espaço. Elas não chamavam por mim. Eu não sentia o desejo de ir ao seu encontro. Os braços de Ian foram resvalando do meu corpo, um de cada vez. Depois deixou-se cair de costas, murmurando através do sono. Não me atrevia a ficar mais tempo. Desejava ardentemente ficar, adormecer com ele e roubar só mais um dia. Movi-me devagar, mas não havia qualquer perigo de Ian acordar. Respirava profundamente, de forma uniforme. Só voltaria a abrir os olhos quando amanhecesse. Afaguei-lhe a testa macia com os lábios. A seguir ergui-me e deslizei através da saída. Ainda era cedo e as grutas não estavam desertas. Ouvia vozes a ressaltar à minha volta, ecos estranhos que podiam vir de qualquer parte. Não vi ninguém até chegar à praça principal. Geoffrey, Heath e Lily regressavam da cozinha. Mantive os olhos no chão, embora ficasse contente por encontrar Lily. No breve olhar que me permiti lançar-lhe, vi que ela, pelo menos, estava direita com os ombros levantados. Lily era resistente, tal como Mel. Ela também iria sobreviver. Apressei-me a entrar no túnel do sul, aliviada por contar com a segurança da escuridão. Aliviada e apavorada. Naquele momento, tudo tinha realmente terminado. Tenho tanto medo, choraminguei. Antes que Mel conseguisse responder, uma mão pesada abateu-se sobre o meu ombro, vinda da escuridão. Vais a algum sítio?